Isto é um espetáculo sobre a vida e a obra da Sónia Delaunay. Só que não é sobre a vida inteira e sobre a obra inteira, porque isso seria uma imensidão. E, portanto, selecionámos os primeiros 30 anos. E esta ideia de viagem, porque corresponde precisamente a uma primeira mudança, que é a tal mudança de Gradisk, na Ucrânia, para São Petersburgo, e depois daí toda a educação dela, a abertura para o mundo, em que ela decide que quer ir de facto para Paris, portanto, a grande viagem para Paris e depois a grande viagem para Portugal. E daí o título da obra, da peça, ser a Viagem de Sónia Delaunay. Mas, no fundo, a peça é uma janela para a vida dela e também para a época do modernismo, ou seja, esta revolução nas artes no início do século XX, em que abordamos a relação com todos os artistas internacionais que se juntaram em Paris, mas também o modernismo que se fez em Portugal nesta altura e os artistas portugueses e este núcleo artístico em Vila do Conde que foi de uma vibração extraordinária. Não era só em Lisboa, com a revista Orfeu e os escritores na Brasileira, foi um momento muito interessante, mas de repente a arte europeia e grandes artistas juntam-se em Vila do Conde e têm ali um momento super interessante de cerca de ano e meio com uma criação artística muito forte. E, portanto, nós quisemos abrir essa tal janela para essa época através de uma personagem que, de si, tem uma história pessoal e artística muito rica. Quem é a Sónia Delaunay, para quem não conhece, e vem ver a peça? A Sónia Delaunay era uma artista que pintava. Ela sabia que estava muito interessada na arte e depois foi com o marido dela, com o Robert, que descobriu esta investigação sobre a cor. E foi aí que o trabalho dela ganhou muita vitalidade, com a cor, com esta ideia do orfismo e do simultaneísmo, que são conceitos que aqui vão aparecendo várias vezes, mas que no fundo é isso, é a exploração da cor, da relação das cores, numa tentativa também de não fazer pintura figurativa, mas sim mais abstrata e geométrica. Era uma mulher com muita sensibilidade para tudo o que existia à sua volta e, portanto, ela em Portugal veio encontrar um país que exaltava a cor e onde ela gostou imenso de pintar. Resumidamente, é uma artista do modernismo, é uma pintora que viveu a época das vanguardas da arte e ela própria foi uma figura de vanguarda, ela abriu caminho para os outros. A peça acaba por ser também um bocadinho de uma aula de história da arte do início do século XX. No fundo é um bocadinho, é para suscitar curiosidade, precisamente através de uma história e da linguagem do teatro e da música, que aqui aparece muito, também da linguagem visual dada pelo cenário. Portanto, o cenário foi feito pela artista Carla Rebelo, aqui toda a sonoplastia pela Madalena Palmeirim e, no fundo, e depois todo este corpo de atuação da Tânia Cardoso. O que é que fazem? Fazem com que essa aula de história seja percepcionada de uma forma diferente, de uma forma simultaneísta quase, com todos estes elementos a conjugarem-se e esperamos nós que coloquem então o tal bichinho, a tal curiosidade para que vão investigar a história da arte e vejam a história da arte de outra maneira. Portanto, é uma aula de história subversiva. E estes primeiros 30 anos significam que está para aparecer outra peça com o curso, com o seguimento da vida da... Talvez com a vida da Sónia não, mas surgiram aqui outros artistas que começaram a tornar-se muito queridos ao longo da investigação que nós fizemos. Portanto, aquela alegria toda das soirées em casa deles e tudo mais, houve ali uma quebra quando esse artista, muito giro, o Rousseau morreu. Madeu, nem... A próxima fase é que as pessoas venham ver. E a fase a seguir é que outros programadores programem a peça e escondam a peça para os seus espaços culturais. Desde já agradecemos aqui ao Centro Cultural de Ilha terem-nos coproduzido e possibilitado estar aqui duas semanas e apresentarmos aqui a peça e estrearmos no sábado, que é um acontecimento muito importante. E daqui vai para onde? Já vai para a Gulbenkian em Lisboa. Quanto tempo é que vão estar? Nós vamos fazer 2 dias de apresentações lá. E qual foi a importância da participação do Centro Cultural nesta peça? Há uma altura em que os projetos estão só na nossa mente e não é uma fase nada boa, porque de facto não há perspectiva deles se concretizarem e acontecerem. A partir do momento em que há instituições interessadas e em que dizem que de facto podem proporcionar as condições para nós avançarmos com o trabalho, ele começa a ganhar corpo. Houve 3 sítios importantes, foi um sítio em Setúbal, a Casa da Avenida, onde fizemos uma primeira residência, foi a Gulbenkian, que também deu apoio a alguns níveis, e o Centro Cultural, pelo facto de ter colocado à nossa disposição o Nuno Pinho, da luz, também o João do som, que nos ajudaram bastante. Estas instalações, a sua equipa, enfim, todos são... É uma vontade de programação que é muito importante para projetos destes existirem. Não é? Que são projetos que não são comerciais, são projetos um bocadinho diferentes. Portanto, é esse nível, é o nível da programação, espaço para nós existirmos e condições, de facto, físicas, financeiras, técnicas, para materializar. Para arrancar. Sendo uma altura muito criativa, a peça dos anos 20, e sendo uma... Anos uma, 10. É um bocadinho antes dos 10, anos 20, e sim. E sendo uma altura que também, a nível de artes e música, é uma altura muito criativa em França, não há, de certa forma, uma lacuna para criar um ambiente musical para a época na peça? Mas nós criámos, por exemplo, a peça do Baile de Lier. Esse é o momento mais representativo do ambiente que se vivia em França, não é? Quando aparece, não é um tango, na verdade é mais uma valsa, mas que se dançava naquela altura nesses tais bailes de Lier, sim. Existe aqui é, também. É muito curto, mas não é um trecho muito curto. Sim, mas ao mesmo tempo era muito complicado tentar representar, se calhar a relação mais forte que tentámos criar na música foi entre a música tradicional portuguesa e ucraniana, não é? Era muito complicado representar todos os sítios para onde ela tinha passado. E como, pronto, a peça também percorre vários... São três momentos, não é? Mas, três atos. Mas, por acaso, há mais momentos que remetem para essa época. A primeira é a publicidade do Blériot. Sim, tens razão. Que abre o segundo ato. E essa publicidade é da época e é precisamente do, não sei se é 1911, sim, coisa assim, quando este homem atravessa com uma avionetezinha o Canal da Mancha. Portanto, logo toda essa mancha de som é da época. Depois, quando há esta altura do manifesto dela ser uma lutadora da criação, todo esse trecho é feito com sons dos futuristas, que era outro movimento de vanguarda, eles eram muito dados às máquinas e faziam performances com som. Portanto, todo esse momento é com sons da época. E depois, o momento do baile, a remeter para o Baile Boulier, onde a Sónia ia dançar, e é a tal valsinha barra tanguinho que eles ouviam precisamente nessa altura. Portanto, são três momentos. Os outros são as referências culturais, é a Ucrânia, E o Portugal rural. Portanto, tentámos ao máximo ser justos, mesmo com as referências sonoras. Ela depois de Vila do Conde retorna a Paris. Vai à Espanha. A Espanha. Durante uns anos. Mas isto para dizer que também quando ela sai, ainda não estamos nos loucos anos 20, é um bocadinho antes. Dá-nos essa sensação, mas não, é um bocadinho antes. Se calhar também aquele imaginário que todos nós temos e que estamos à procura, não é? Calhar até um bocadinho depois, algumas das referências. Ela, quando sai, ainda está na altura da Primeira Guerra, um bocadinho antes. Eu tenho só mais uma pergunta, que é como é que convidavam o público para vir ver a peça? Deixaram um convite. Eu convido o público a vir ver a peça, assim, quer o escolar, quer o familiar, todo o público. Porque eu ainda estou a descobrir a Sónia. Primeiro, descobrir a Sónia através do texto da Vera, da relação com o cenário, da encenação, passando todos estes elementos pelo meu corpo. E depois, à medida que vou conhecendo um bocadinho mais até da biografia e do trabalho dela, conheço mais. É engraçado porque há aquela imagem da Sónia Delaunay, que eu vou conhecendo, real, que existiu, e depois há esta Sónia que está a ser construída na viagem de Sónia Delaunay. E está a ser assim um encontro devagarinho, em que vou sempre descobrindo uma coisa nova. E aquilo que me inspira, ou que me inspirou logo desde o início, e que eu acho que pode inspirar toda a gente, é esta ideia de encontrar um caminho, de perseguir esse caminho, de bater o pé e de seguir em frente. Neste caso a Sónia não era bem em frente, era em frente e era à volta, não é? Mas desta coisa também de expansão. Eu acho que principalmente inspira-nos a todo esta figura, mas principalmente pensando até no público escolar, eu também tive História de Arte durante o meu secundário, não vi muitos espetáculos na altura, estudava muito pelos livros, só mais tarde, quando comecei a visitar museus e a ver alguns espetáculos sobre é que algumas portas até se abriram e janelas dentro de mim, e penso nesse público, não é? Vindo ver a nossa peça, além de ter esse conhecimento de uma forma diferente, as coisas ficam, não é? A memória cria-se de uma forma distinta. Que se sintam inspirados, eu acho que isso é a grande, é a forma de eu chamar o público, venham e inspirem-se através desta personagem a descobrir o vosso caminho. E aqui só estamos a mostrar um pedacinho.